fazer da guerra quando a gente se ferra? Só vem palavrão. E o que dizer do ar? O que dizer da água, das coisas desse mundo? Só respirando fundo, estando moribundo. Só o que vem é o não. Mas algo errado está. Tanta coisa que há para se desfrutar. Errado está. Tanta coisa a ver e um outro só ter o prazer de pelo menos uma vez na vida ouvir o mar. Pelo menos um dia na vida ver o mar. Pelo menos uma ocasião tocar o mar. Se banhar e ter mãos pra depois se secar. E o que dizer do céu? O que dizer do sol? O que dizer da terra? O que dizer da guerra quando a gente se ferra? Só vem palavrão. E o que dizer do ar? O que dizer da água, das coisas desse mundo? Só respirando fundo, estando moribundo. Só o que vem é o não. Mas algo errado está. Tanta coisa que há para se desfrutar. Errado está. Tanta coisa a ver. Só terem o prazer de pelo menos uma vez na vida ouvir o mar. Pelo menos um dia na vida ver o mar. Pelo menos uma ocasião tocar o mar. Se banhar e ter mãos pra depois se secar.